Fortifica-te, meu filho amado, na graça que há em Cristo, nosso Senhor. Sofre as aflições como um bom soldado, a Ele que nos chama é nosso protetor. Ó Senhor, que eu possa viver militando em Teu amor, e ao Teu nome eu vou render a glória do meu Salvador. Ó Senhor, que eu possa viver militando em Teu amor, e ao Teu nome eu vou render a glória do meu Salvador. Lembra-te de Cristo, a esperança eterna, que ressuscitou, venceu a dor. Sejamos vasos de honra, nossa meta, purificados em Ti, somos Teu amor. Ó Senhor, que eu possa viver militando em Teu amor, e ao Teu nome eu vou render a glória do meu Salvador. Ó Senhor, que eu possa viver militando em Teu amor, e ao Teu nome eu vou render a glória do meu Salvador. Foge dos desejos, segue a justiça, com coração puro invocando a paz. Senhor, dá-me força, dá-me sabedoria, para ensinar com amor, como Tu sempre faz. Ó Senhor, que eu possa viver militando em Teu amor, e ao Teu nome eu vou render a glória do meu Salvador. Ó Senhor, que eu possa viver militando em Teu amor, e ao Teu nome eu vou render a glória do meu Salvador. Português, eu worship, acústica e tá piano, sipping de dois, BPP.